presunto, vou comprar iogurte na padaria. Na padaria eu comprei pão. Na padaria eu comprei pão, comprei biscoito, comprei presunto, comprei iogurte, comprei pneu na padaria. Que foi? Peraí, pô, se for pneu? O que que tem, ué? A pneu, pô, a pneu é da borracharia. É, na padaria, ué. A da padaria? É. Aí então, beleza. A padaria. Eu comprei pão. Padaria, eu comprei pão. Na padaria, eu comprei pão.